Pai, nessa manhã estamos aqui para estudarmos, termos revelação sobre a vida no Espírito, sobre princípios de revelação na palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos um coração aberto, um coração livre na tua presença para ouvirmos do Senhor, ó Pai. Nessa hora nós também queremos quebrar toda a resistência do diabo, toda seta maligna que produz desconforto, enfermidade, mal-estar. Nós comandamos, é desfeito, é quebrado. Liberamos esse ambiente para a palavra do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Diga, nessa manhã, eu abro meu coração para a palavra de Deus. Diga, eu creio que o Espírito de sabedoria e de revelação e de entendimento está sobre mim. E eu receberei luz do céu e a minha vida é transformada e eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Podem assentar. Pegue então a sua apostila, nós estamos estudando agora, começando nesse momento, a falar sobre vida no Espírito, ou como está na sua apostila, andando no Espírito. Aleluia. Nós vamos lembrar que nós já falamos com os irmãos, porque o que nós já aprendemos é o fundamento para avançarmos a partir daqui. Diga, o meu espírito já foi regenerado. Diga, a minha alma está sendo transformada. Diga, no futuro meu corpo será glorificado. Diga, o meu espírito foi criado para conter a Deus. Diga, eu sou um recipiente. Eu carrego Deus dentro de mim. A vida de Deus é residente em mim. Diga, mas a minha alma foi criada para refletir a Deus no seu caráter e a sua santidade. Amém, meus irmãos? Nós vemos que o homem é um ser triuno, espírito, alma e corpo. A vontade de Deus é nos guiar através do nosso espírito humano recriado. O seu espírito, a sua vida, veio habitar em nós no dia em que nós nascemos de novo. E agora a vontade de Deus é que essa vida, o Espírito Santo, possa nos conduzir falando conosco no nosso espírito humano que foi recriado. Nós recebemos um espírito novo. Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Então, uma vez que nós fomos agora regenerados, a vontade de Deus é nos guiar através do Espírito Santo. E olha, irmãos, essa é uma verdade básica. Para alguns irmãos já se tornou elementar. Mas lembra o que eu falei para você? Se você conhece as verdades da palavra de Deus apenas na sua mente, essa verdade não tem poder de transformar você, e se você chegar a compartilhá-la, não vai ter poder para transformar mais ninguém. Porque quem tem conhecimento mental, passa apenas conhecimento mental. Quem tem revelação no Espírito, toca o Espírito das pessoas. Essa verdade de que o Espírito Santo habita em nós, que Cristo habita em nós, não é? Que o Pai habita em nós, essa verdade, ela tem implicações tão amplas, tão amplas. Primeiro, qual a implicação óbvia que você tem aqui? É que tudo que você precisa, ouça o que eu digo para você, tudo que você precisa para ter uma vida cristã vitoriosa, abundante, tudo que você precisa para desfrutar da graça, da paz, não é, da presença de Deus, já foi dado para você e está dentro do seu espírito. Se você precisa de humildade, a humildade já foi dada para você, porque humildade não é uma coisa, humildade é uma pessoa. Humildade é Cristo Jesus e ele já está residente dentro de você. Se você precisa de poder, poder também não é uma energia. Às vezes eu fico vendo em alguns lugares que eu vou, né, os pastores chamando as pessoas para receber o poder, mas o poder não é uma energia que Deus dá uma descarga em cima de você. Né? Então, dos dedos dele, agora vai sair um raio e você vai ficar eletrizado de poder. Na Bíblia, poder é uma pessoa. No dia que você recebeu essa pessoa, o poder veio junto. Porque um dos títulos dessa pessoa é dynamis, poder. O Espírito de Deus é o seu poder. E ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Então, você pode ter relacionamento e até intimidade com o poder de Deus. Você pode dizer, eu conversei com o poder de Deus hoje. Mas nós, já viram como nós lidamos com o poder como uma coisa impessoal? Tem Deus e tem o seu poder, são duas coisas distintas. Não separe isso. O poder já foi colocado dentro de você. Você não tem revelação suficiente disso. Pastor, estou precisando de tanta coisa. tudo já nos foi dado. Tudo que é necessário para você ser um vencedor já foi dado para você. Sabe, Deus não chamou você para a vida cristã sem te dar o equipamento necessário. O equipamento já está aí dentro de você. O equipamento é Ele mesmo. Porque a vida cristã é caracterizada por duas substituições. Diga, a vida cristã é caracterizada por duas substituições. Diga, uma na cruz, onde Ele morreu no meu lugar. Diga, outra no meu dia a dia, onde Ele quer viver no meu lugar. Entendeu o que eu estou dizendo? Lá na cruz, Jesus morreu a morte, porque eu não podia morrê-la. Ele morreu no meu lugar. Hoje, no meu dia a dia, Ele quer viver a vida que eu devo viver, mas não consigo. Ele vem viver essa vida no meu lugar. A vida cristã é uma vida substituída, como diz Paulo. É não mais eu, mas Cristo. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É vida substituída. É uma vida que foi acrescentada em você. Você não tinha, mas agora você tem. E essa vida é que te capacita a tudo. A fazer a vontade de Deus. A fazer a obra de Deus. A vencer o pecado. As pessoas têm uma ideia de vencer o pecado. Uma ideia meio assim de uma listinha que ela fez. E ela vai vencer um a um. Não é assim? Já viu pessoas assim? Então, a gente encontra com ela e ela fala, não, agora nesse momento eu estou lutando contra o orgulho. Orgulho agora, vou vencer o orgulho. E depois você vencer o orgulho? Ah, eu quero lutar contra a inveja. Aí a inveja é meu próximo alvo, vou arrebentar com ela. Aí depois da inveja? Bom, depois da inveja eu vou lutar contra a sensualidade. Mas qual que é o problema dessa estratégia? É que lá no quarto pecado, você está lá lutando contra a ira, aí o orgulho volta. Aí você fala, peraí, mas eu já tinha vencido esse bendito. Ele voltou? Vou ter que começar tudo de novo, então. Por quê? Porque a vitória, presta atenção, não é você dizer que agora aquele pecado não tem mais acesso a você e você nunca mais vai ser tentado com relação a ele. A vitória é você ser colocado numa outra esfera, numa outra posição que te livra dessa lei. Difícil de entender? Vou explicar para você. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8, ele fala, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado da morte. Existem duas leis espirituais, a lei da vida e a lei do pecado. A lei da vida e a lei do pecado estão dentro de nós, as duas leis estão dentro de nós. Entendeu? Se você anda pela lei da vida, você cumpre a vontade de Deus. Se você se sujeita à lei do pecado, você vai contrariar o desejo de Deus. Mas pastor, se as duas leis existem, eu estou sujeito às duas, como é que eu posso fazer? É que a lei da vida é superior à lei do pecado. Mas quando a lei da vida está operando, não significa que a lei do pecado deixou de existir. Ela continua existindo, só que aquela lei do pecado não tem mais poder sobre mim. É como se fosse o caso do avião quando ele está voando. Você sabe, existe a lei da gravidade, todo mundo sabe que ela existe. Existe uma outra lei, que talvez você não conheça, que é a lei da propulsão aerodinâmica. É uma lei também. O avião, quando ele está voando, ele ainda é sujeito à lei da gravidade? Sim ou não? Sim. A lei da gravidade continua existindo? Sim. Ele está ignorando ela? Não. Mas acontece que quando ele começa a voar, ele entra noutra lei. É a lei da propulsão. Entendeu o que eu estou dizendo? Enquanto ele está nessa lei da propulsão, a lei da gravidade, ainda que continue existindo, não consegue ter poder sobre ele, ele não cai. Mas se ele parar lá em cima, aí ele cai, na hora. Assim acontece com o crente. Você é como esse avião celestial. Está debaixo de duas leis. A lei da gravidade, que é a lei do pecado, que puxa para baixo, e a lei da propulsão, que é a lei do Espírito. Se você estiver andando na lei do Espírito, nessa propulsão, ainda que a lei da gravidade do pecado continue existindo, você vence o pecado. Você vence, porque você está caminhando na propulsão. Mas na hora que você sai do Espírito, imediatamente você cai na lei do pecado. E ela te puxa para baixo. Por isso, não é uma questão de você ficar preocupado com o seu comportamento meramente. Não é uma questão de simplesmente você ficar fazendo uma listinha e tentar vencer um por um. Deus está te convidando a sair de uma esfera, para sair de debaixo do domínio de uma lei. E entrar na esfera de uma outra lei. O Senhor quer te colocar nesse avião do Espírito e você poder caminhar nessa propulsão rumo à glória. Amém, meus irmãos? Compreende? Que é uma mudança de posição, dimensão. Uma outra maneira de você entender isso é entender o seguinte: o Espírito Santo, ele é a dose todo inclusiva que Deus injetou dentro de nós. O Júlio era muito doente. O Júlio tinha todo tipo de doença. Ele foi no médico e o médico constatou que ele tinha hepatite, meningite, que mais? Tinha tuberculose, tinha... Fala aí, irmão, me ajuda aí. Bronquite, asma, osteoporose, ou vida miserável. Ou vida difícil. Aí, o médico, então, analisa o Júlio. Olha para cá. O médico analisa o Júlio e fala: Júlio, você está muito doente. E o médico analisa e fala: se eu tratar da meningite, a hepatite mata ele. Mas se eu deixar de banda a hepatite e for tratada do câncer, a meningite mata ele. Entende? Então eu vou ter que tratar tudo de uma vez. Eu não sei se existe isso. Possivelmente não. Mas no reino do Espírito existe. O que é que o médico fez então? Ele pegou os remédios para combater cada doença. Fez um coquetel. Enfiou numa seringa. E aquela seringa agora é a dose que o Júlio precisa. E o que, que esse médico celestial veio? Ele veio e, tum, injetou no Júlio aquela dose toda inclusiva. O que vai acontecer agora? Aquela dose vai atingir todas as suas necessidades. Tudo que ele necessita, tudo que ele precisava, ele vai ter agora. Porque essa dose de remédio foi colocada nele. O que eu quero te ilustrar com isso? Você era alguém cheio de todo tipo de doença espiritual. Você não tem noção quanta doença espiritual você tinha. Você tinha amargura, ódio, inveja, ressentimento. Você tinha feitiçaria, prostituição. Você tinha inveja, briga, facção. Você tinha todo tipo de problema. Aí o Senhor falou: eu vou tratar um por um? Não, eu vou colocar um remédio dentro dele para resolver tudo. E qual foi o remédio que o Senhor colocou? O Espírito Santo foi injetado dentro de você. E na hora que o Espírito Santo foi injetado dentro de você, ele agora é o remédio de Deus para tudo que você necessita. Aleluia, irmãos. Não é precioso isso? Entende o que eu estou dizendo? Estou dizendo para você que a vida cristã não é essa luta angustiosa que alguns vivem. Por que as pessoas no mundo às vezes nem não querem ser cristãos? Porque elas olham e veem o trabalho que dá ser crente. Tem algumas pessoas que não têm alegria de viver, porque eles ficam o tempo inteiro lutando contra a sua carne, o seu pecado, o tempo inteiro naquela luta, naquela fissura, naquela pressão. E aí surge essa ideia comum lá fora, que em parte é verdadeira, que muitos crentes se tornam meio neuróticos. E qual que é uma ideia muito comum que você tem lá fora? Que crente é triste, é ou não é, meus irmãos? Ah, não, não quero ser crente. Não, porque não é triste. Parece que é triste. Servir a Deus ficou sendo uma coisa triste. Por que que as pessoas chegaram a essa conclusão, meus irmãos? Por causa que tem gente querendo vencer a lei da gravidade no muque. Entendeu? Ele quer voar na marra. Ele quer ser um Tarzan, sair pulando no cipó e pulando de um galho para o outro. Só que Tarzan só faz aquilo no cinema. Tenta fazer isso o dia inteiro para você ver o que acontece com você. Sua vida vira um inferno. Tem gente que tenta sair do chão e vencer a gravidade do jeito que tiver ao alcance dela, na marra, no tapa. A gente chama isso de tentar ter vitória no esforço humano. Na vida cristã, você não vence no seu esforço. Ou é resultado de fé, ou então não é de Deus. Se o que você tem na sua vida não foi resultado de fé, não foi obra de Deus, foi obra sua. E se foi obra sua, mais cedo ou mais tarde vai ruir. É como o crente, ele quer ter vitória, ele quer mudar, mas ele quer mudar se vigiando, ele quer mudar se punindo, ele quer mudar se reprimindo. Mas quanto mais ele tenta, mais aquilo depois aparece. Não é essa a vitória. Vitória é quando você muda de tal maneira que você nem lembra do que você era antes. Vitória é quando você se torna espontaneamente o ser que Deus espera que você seja. Vitória é quando você espontaneamente é assim. Na liberdade do Espírito você é assim. Aí houve vitória. Amém? Entende o que eu estou dizendo? Havia uma certa irmã, porque tem crente que acha que vitória é reprimir o que está lá dentro para ninguém ver. Se reprimiu, ele venceu. Isso não é vitória genuína. Então tinha uma irmã mais nova aconselhando com a mais velha. E a mais nova disse: ah, eu não aguento mais, eu explodo. Sempre que vem um problema, eu arrebento, eu venho na explosão, aquela luta. E aí, o que eu faço? E a mais velha falou para ela: você ainda é muito infantil. Você precisa de crescer muito. Eu já sou crente há muitos anos. Tem 50 anos que eu quero estourar, mas eu não estouro. Tem 50 anos que eu quero arrebentar, mas eu não arrebento, porque eu me contenho, eu me seguro. É isso que é vitória, irmãos? No dia que essa mulher estourar, vai ser uma bomba terrível. Vitória é isso? É Deus te colocar uma rolha, uma tampa, para não sair mais nada lá de dentro? Olha, pode ter coisa ruim, vai ficar lá dentro ainda. Você vai travar a boca, travar tudo, não vai sair mais nada daí de dentro. É isso que é vitória, irmãos? Vitória é mudança de natureza, mudança de vida. Vitória não é segurar para não estourar. Vitória é chegar ao ponto onde você não tem mais o que estourar. E se você abrir o coração, o que vai sair de lá é rios de água viva. Pastor, mas isso é muito difícil, como é que é isso? Isso é impossível para o braço do homem. Mas pela fé nós recebemos, por causa do Espírito Santo que nos foi dado. Você pode caminhar na dependência desse Espírito. Amém, meus irmãos? E é isso que é a vida no Espírito. É ser guiado por esse Espírito. É desfrutar da provisão desse Espírito. Esse Espírito é essa dose que atende a tudo que nós necessitamos, que nos supre em tudo que nós precisamos. Esse é o Espírito de Deus. Essa é a provisão de Deus. Amém, irmãos? Pegue sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Eu gostaria de falar de três princípios. Três princípios básicos para você desfrutar dessa vida no Espírito, para que você possa ser conduzido por esse Espírito, para que você possa andar no Espírito. Gênesis capítulo 3 diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Só até aqui. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Irmãos, aqui no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o dia em que o homem caiu no pecado e perdeu a habilidade e perdeu a capacidade de ter comunhão com Deus no seu espírito. Diz a Bíblia que Deus vinha ter comunhão com Adão todos os dias, na viração do dia, no pôr do sol, todos os dias. Adão, portanto, tinha essa comunhão com Deus. O Senhor era o seu tudo, o Senhor era a sua satisfação, o Senhor era a sua vida. Mas teve um dia que o homem saiu dessa posição. E a Bíblia fala que o homem tornou-se então pecador, tornou-se carnal, separado e destituído da vida de Deus. Mas o Senhor não desistiu do homem. E a Bíblia fala que Deus arquitetou um plano, nós iremos estudar juntos aqui. E Jesus então veio para trazer o homem de volta à posição que ele estava, diante da árvore da vida, para poder fazer a escolha apropriada. Portanto, compreender o caminho da queda é uma maneira de você compreender qual agora deve ser o caminho da restauração. Se o primeiro pecado teve uma característica, isso significa então que a sua restauração à posição original é você fazer o oposto daquilo, é você corrigir aquilo. Então o pecado teve algumas características, e isso vai nos dar o princípio que eu quero estudar. A primeira característica que o pecado teve é que o primeiro pecado foi incredulidade. Incredulidade. O primeiro pecado não foi escandaloso. O primeiro pecado não foi licencioso, depravado. Não era obsceno, pornográfico. Adão e Eva apenas comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o primeiro pecado deu origem a todos os outros. E como foi o pecado, o primeiro pecado, assim vão ser também todos os outros em princípio. Eles mudam na forma, mas continuam sendo a mesma coisa em princípio. E o primeiro pecado, a essência do primeiro pecado, foi incredulidade. E o que é incredulidade? É preferir acreditar no que o diabo diz do que no que Deus diz. Deus disse: olha, Adão, Se você comer desse fruto, você morre. E o diabo falou o quê para eles? É certo que não morrereis. Você tem duas palavras diante de você. Deus disse, morre. O diabo diz, é certo que não morre. E Deus adverte, Adão, não come, porque se comer, morre. E o diabo continua dizendo, que morre o quê? Eu já comi, estou aqui. Eu já provei, olha eu aqui. Eu sou a prova para você. Eu estou aqui na sua frente. É certo que não morre. Adão teve que fazer uma escolha em quem vai acreditar. Presta atenção, essa mesma escolha, cada crente é desafiado também hoje em dia. Em quem você vai acreditar? Você vai acreditar no que Deus diz na sua palavra? E quando eu falo no que Deus diz, estou me referindo em primeiro lugar àquilo que está escrito. Isso aqui é palavra de Deus. Você vai acreditar naquilo que a palavra de Deus diz? Ou você vai acreditar naquilo que o mundo diz? O diabo diz, através do mundo e também na nossa mente, contrariando aquilo que a palavra diz. Porque o diabo é o pai da mentira, mas não se iluda, a mentira que o diabo conta não é só uma mentira em que ele tenta perverter a verdade. O diabo é um ilusionista. A mentira do diabo você pode vê-la. A mentira do diabo você pode cheirá-la. A mentira do diabo tem 3 dimensões, 4 dimensões. A mentira do diabo não é uma mentira apenas verbal, entendeu o que eu estou dizendo? Mas a verdade de Deus é unicamente espiritual, você não toca, você não cheira, você não vê. Você é obrigado a crer, obrigado a crer. Sabemos que Adão e Eva escolheram crer no diabo. Isso é uma coisa que desonra a Deus, porque o incrédulo chama Deus de mentiroso. O incrédulo chama Deus de mentiroso. Deus falou, mas não é verdade, não é bem assim, não é exatamente assim. Para com Deus, o pecado pode ter 3 formas. A primeira forma que o pecado pode adquirir é a rebeldia. A rebeldia agride a Deus na sua autoridade, no seu trono. Rebeldia, portanto, é algo gravíssimo. E a tolerância de Deus para com a rebeldia é muito pequena. Quando a rebeldia se manifesta, logo Deus trata. Porque Deus não pode deixar que ninguém toque no seu trono de autoridade indevidamente. O segundo tipo é a desobediência. A desobediência agride a Deus na sua santidade. Desobediência é todo tipo de sujeira que as pessoas fazem. Mas Deus é santo e puro. E cada vez que o homem desobedece um seu mandamento, ele agride a Deus porque Deus é santo e não suporta essa sujeira. Esse pecado é menos grave do que a rebeldia. Deus tem paciência, Deus adverte, para, não faça, muda, corrige, até que por fim o Senhor trata. Mas há um terceiro tipo de pecado, é o pecado da incredulidade. O incrédulo agride a Deus no seu caráter, na sua integridade. Por quê? O incrédulo chama Deus de mentiroso. Deus disse, mas não é bem assim. Então, há 3 tipos de pecado com relação a Deus: a rebeldia, a desobediência e a incredulidade. Alguém pode dizer, pastor, rebeldia e desobediência não é a mesma coisa? Não. Rebeldia é algo mais profundo no coração e tem a ver com a autoridade, com a submissão ao governo de Deus. A desobediência não, tem a ver apenas com o seu prazer, bem-estar carnal. É diferente. Vou te dar um exemplo. Eu chego para o Júlio e falo para o Júlio, Júlio, eu quero que você vai lavar aquele banheiro ali. Essa é a ordem de Deus. Esse é o comando de Deus. Júlio, você vai lavar o banheiro. Muito bem. O Júlio fala para mim, tudo bem, pastor, eu vou. Mas na hora que ele chega lá e vê o banheiro, vê a situação do banheiro, vê a sujeira, ele fala, gente, não vou lavar isso aqui não. Eu tenho micose, esse negócio vai dar problema na minha mão, eu não posso encostar nisso. Eu vou o seguinte, eu vou embora, deixa que o outro faz. Ele pega e deixa o banheiro e vai embora. Isso foi o quê, meus irmãos? Desobediência. Desobediência. Mas aí, eu resolvo mandar o Wendel lavar o banheiro. Eu falo, Wendel, eu mandei o Júlio lavar o banheiro, ele não foi. Eu quero que você agora vá lavar o banheiro. Aí o Wendel fala para mim assim, quem que você pensa que você é para mandar eu lavar banheiro? Você acha que você é melhor, maior do que eu? Para mandar eu fazer algo assim? Vá você. O que que é isso? Você percebe? O Júlio, ele agride você com as coisas. Você acha até graça dele, né? A gente contando, dá tanta de rir. A gente vê ele lá tentando pegar aquela coisa suja no chão, com nojo. Ah, eu vou embora daqui. Você não fica com muita indignação, fica? Mas e com relação ao Wendell? Não te bate uma indignação violenta por dentro? Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Por quê? Você mesmo percebe que a rebeldia é muito mais grave. Rebeldia é uma agressão muito séria contra Deus. O diabo se rebelou contra Deus. Mas o homem desobedeceu e foi incrédulo. O homem não pecou o mesmo pecado de Lúcifer. Mas lembra? O pecado tem a mesma natureza, a mesma essência. Uma vez que desobedeceu, é uma questão de tempo para a rebeldia se manifestar. É uma questão de tempo para a incredulidade vir. A incredulidade é uma coisa séria na vida do crente. O que, que pode impedir o crente de desfrutar das coisas de Deus? Incredulidade. O que, que impediu o povo de Israel entrar em Canaã e desfrutar da terra que mana leite e mel? Incredulidade. Não acreditaram que Deus poderia dar vitória para eles. Incredulidade. O que, que pode impedir um crente hoje de entrar na vida no Espírito? Incredulidade. Portanto, incredulidade é algo sério. Porque a incredulidade quebra a sua comunhão com Deus. Deus não fica sem liberdade para fazer na sua vida. Porque Deus não pode honrar aquele que o chama de mentiroso. Por isso, nada honra mais a Deus do que a fé. Por isso, Deus decidiu que a salvação agora é pela fé. A vida cristã é pela fé. A glória é pela fé. Tudo que você recebe agora é pela fé. Porque apenas a fé honra a Deus completamente. Porque a fé diz, ainda que eu não vejo, ainda que eu não tenha prova, ainda que eu não sinto, eu testifico para o universo, o meu Deus é verdadeiro. O que ele falou é verdade. Isso é loucura para o mundo, isso abala o inferno, mas isso coloca os anjos de pé para dizer, seja o Senhor verdadeiro e mentiroso todo homem. Amém, meus irmãos? Portanto, se nós queremos hoje andar no Espírito, qual que é o primeiro princípio que tem que aprender? Vou dizer para você agora. O primeiro princípio de andar no Espírito é andar em fé. Digo, o primeiro princípio de andar em Espírito, diga, é andar por fé. Quantos querem aprender nesses dias? Amém. Deus abençoe os irmãos.